Gente, boa noite. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de estudos chamado a Saúde Financeira. E eu gostaria de começar buscando a imaginação de vocês. Ok? Vamos supor que você tivesse 20 anos de idade. Tempo bom, né? Não volta mais. Vamos supor que não apenas você tivesse 20 anos de idade, mas você tivesse um pai bilionário. Tipo um Bill Gates ou Warren Buffett, ou talvez aquele mexicano lá que é hoje o topo, o homem mais rico do mundo. E o seu pai, você fosse filho único, seu pai deixasse para você uma herança de 100 bilhões de dólares. Cash. Ok? Cash. Ok. Mas, porque podia ser 100 bilhões em títulos e não sei mais o que, mas está lá, cash no banco, 100 bilhões. Mas vamos supor que antes de morrer, o seu pai tenha dito para você o seguinte: filho, você é o meu herdeiro, você vai ter tudo que eu tenho, mas eu quero dar a você 1 milhão de dólares e durante um mês eu quero ver como você administra esse 1 milhão de dólares para saber se você realmente está pronto para receber a herança. A coisa que você deve fazer é investir bem esse 1 milhão de dólares e, principalmente, ajudar as pessoas que precisam. Eu garanto para você que durante aqueles 30 dias em que você estivesse debaixo de teste, você ia fazer o seu melhor para investir esse dinheiro a fim de ganhar a confiança do seu pai, a fim de que seu pai tivesse tranquilidade de colocar nas suas mãos os 100 bilhões de dólares. E você, afinal de contas, diria: um mês são só 30 dias. Passado esse teste, eu então estarei bilionário. Bom, essa história, na verdade, é a minha história. E quer saber mais? É a sua história. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 17, não está aí, mas anote aí no cantinho, Romanos 8, 17. Está funcionando o negócio aqui? Está, né? Romanos 8, 17. Oh, glória, oh, amém. Então, Romanos 8, 17 diz assim, olha: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ok? Tito capítulo 3, versículo 7. Não está também. Anota aí para você anotar, porque eu só estou dando a base de que você é essa pessoa. Tito 3, 7 diz assim: ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Então, Tito 3, 7. Então, a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus. Deus é dono de todas as coisas. Então, você é herdeiro de muito mais do que 100 bilhões de dólares. Amém. Muito mais, sabe? Muito mais. Agora, Deus utiliza esse tempo que eu e você passamos aqui, 70, 80, 90 anos na Terra, para ver como é que nós administramos aquilo que Ele nos confiou, para ver como é que nós gerenciamos as riquezas limitadas que Ele confiou, a fim de nos preparar para as riquezas eternas, que são muito maiores. Como é que você investe isso que o seu Pai Celestial tem colocado nas suas mãos? Bom, até o ano passado, num período de 48 meses, houve 406 bancos que faliram. Talvez esse ano o número já tenha subido um pouco mais. Então, como é que você sabe qual é o melhor investimento que você vai fazer com os recursos? Qual é o melhor investimento que tenha retorno garantido e que não tenha nenhum risco? Se você perguntar para qualquer agente financeiro, ele vai dizer: esse investimento não existe. Porque todo investimento tem um risco. Mas eu quero mostrar para vocês que há um investimento que tem, retorno garantido e tem seguro total. E a gente vai ver isso na Bíblia. Aliás, se a gente perguntasse para Jesus, né, Jesus, qual é o investimento que tem um seguro total e o retorno garantido. Ele ia dizer isso que está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, no seu esboço. Ele disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Primeira coisa importante, Jesus não está dando aqui uma sugestão de investimento. Jesus não está dizendo aqui, olha, talvez seja bom considerar o fato de que não seria sábio ou não seria prudente acumular tesouros na terra. Sendo Jesus o irmão mais velho e o herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele, ele está falando aqui dos recursos de Deus, ele está dizendo, não acumulem tesouros na terra. Isso não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. E ele tem o direito, sendo o dono, ele tem o direito de dizer o que ele quer que façamos com o dinheiro dele, com os recursos dele. Segunda coisa importante é que Jesus diz que nós podemos acumular tesouros no céu. É interessante que na Bíblia nós encontramos pelo menos umas 5 vezes esse assunto. E eu vou dizer uma coisa para você, se Deus fala 5 vezes sobre o mesmo assunto, é porque aquilo é extremamente importante. É como se Deus estivesse dizendo, eu quero que vocês saibam disso e que isso não passe desapercebido. Então isso é muito importante. Terceira coisa aqui, observe na passagem bíblica que Jesus disse, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Isso aqui é muito importante, gente, porque quando você acumula tesouro no céu, você não está acumulando para Deus, você não está acumulando para os anjos, você está acumulando para você. Isso, então, nos leva aqui à nossa primeira frase aí para você completar, que diz assim, eu desfrutarei para sempre o que eu invisto no céu. Você desfruta aqui, talvez 70, 80, 90 anos, mas no céu vai ser para sempre. No céu não vai ter fim. Eu desfrutarei para sempre o que invisto no céu. Bom, mas você já ouviu eu dizer várias vezes que quando a gente morre não leva nada. Não é verdade? Você nunca vai encontrar um carro de funerária rebocando aquele trailer da U-Haul. Não vai. Ninguém leva nada. Fica tudo aqui. Então, como é que você acumula tesouros no céu se você não pode levar com você? Tem uma maneira, você manda adiante, você manda à sua frente. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 e 18. Paulo ensinando a Timóteo, ele diz assim, diga àqueles que são ricos, você já vai dizer assim, não está falando comigo. Ok, eu queria que você desse agora uma olhadinha no seu bolso, se você tem alguma moeda. Ninguém tem moeda? Ninguém carrega moeda? Graças a Deus. Cartão de crédito, alguém tem? Tem? Ok. Cash? Ok. Se você tem na sua casa um potezinho que você guarda moeda, você já é uma pessoa milionária. Ok? Pelos padrões do mundo, você faz parte da minoria milionária. Você é um rico. Comparado até com muita gente do Brasil, no lugar onde você mora, o carro que você dirige e a roupa que você usa, você já é comparado a um rico. Então, essa passagem aqui está se dirigindo a mim e a você. Diga àqueles que são ricos que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que nos dá abundantemente tudo quanto queremos. Não é isso? Não, tudo quanto que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o bem. Circula essa expressão, que isso aqui é muito importante. Utilizar o dinheiro para fazer o bem. Utilizar nos faz lembrar que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Você usa o dinheiro, ela deve ser usada para fazer o bem. Isso nos leva à segunda frase para completar aí. Eu invisto no céu todas as vezes que uso dinheiro para fazer o bem. Eu invisto no céu todas as vezes que uso o dinheiro para fazer o bem. Agora, como é que eu sei que isso é um investimento seguro, que isso é um investimento garantido? Paulo, continuando no seu ensino a Timóteo, ele diz assim, eles devem ser ricos. Aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 18 e 19, a segunda parte, na Bíblia Viva. Ele diz assim: eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos para repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, estarão acumulando tesouro real para si mesmos no céu. Veja bem, fazendo isso o quê? Usando o dinheiro para fazer o bem, ajudando pessoas. Ele diz, fazendo isso, estarão acumulando tesouro de mentirinha. Não, tesouro real, tesouro verdadeiro, tesouro que vai durar para sempre, para si mesmos novamente. Você não acumula para os outros, você acumula para você, para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida frutífera aqui na terra também. Então, eu desfrutarei daquilo que invisto no céu, e eu invisto no céu todas as vezes que eu uso o dinheiro para fazer o bem. É simples. Agora, como investir? Qualquer agente financeiro vai dizer o seguinte: não ponha todos os seus ovos numa única bolsa, numa única cesta. Você tem que diversificar. Como é que você diversifica o seu dinheiro e aplica o seu dinheiro num investimento eterno, com seguro e com retorno garantido? Eu quero chamar a atenção para pelo menos três fundos que não falham. São os fundos de investimentos de Deus. Primeiro, é um investimento no povo de Deus. Esse é o primeiro investimento. Quando investimos no povo de Deus, o resultado final é garantido e resulta na glorificação do nome de Deus. Pelo menos é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só o que Paulo disse aos crentes de Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, versículos 12 e 13, na nova tradução na linguagem de hoje. Ele disse assim: porque isso que vocês fazem, ele está falando da ajuda, porque houve uma coleta de dinheiro na igreja para ajudar os irmãos menos favorecidos. Então, porque isso que vocês fazem, não somente ajuda quem? Ao povo de Deus, que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus por esse serviço que vocês estão prestando. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Então, todas as vezes que eu ajudo um irmão em Cristo, todas as vezes que eu ajudo alguém da família de Deus, no seu momento de dificuldade, eu estou investindo no céu. Eu estou investindo no céu. Aliás, esse versículo nos mostra três razões pelas quais nós devemos ajudar o povo de Deus. Primeira razão é que ajuda o povo de Deus em suas necessidades. Você está suprindo necessidades, está sendo usado por Deus. Veja que coisa maravilhosa. Você está sendo usado por Deus para abençoar alguém. Não existe coisa mais gratificante, gente, do que você ser usado por Deus para abençoar alguém, para você poder ser bênção para alguém. Segunda razão, supre necessidades. Não há necessidade de ter pessoas necessitadas no meio do povo de Deus, porque quando nós somos fiéis e nós investimos dessa maneira, nós estamos suprindo necessidade. E a terceira razão é que traz glórias a Deus. Sabe? Deus é glorificado. As pessoas são gratas a Deus, as pessoas agradecem a Deus porque você foi resposta de oração. Então, o primeiro investimento é o investimento no povo de Deus. O segundo investimento é o investimento no plano de Deus. Ok? Qual é o plano de Deus? Todo mundo sabe João 3,16 de cor. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ok, agora vai aparecer o plano de Deus. Veja, o para que vai mostrar assim, qual foi a finalidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual é o plano de Deus, gente? O plano de Deus foi enviar Jesus ao mundo para que Jesus pudesse tomar os nossos pecados sobre si, a fim de que nós pudéssemos receber o perdão baseado na fé no que ele fez por nós. Então, quando alguém crê em Jesus, quando alguém entende o plano de salvação de Deus e crê em Jesus, essa pessoa não perece, ela é salva. O plano de Deus é a salvação de vidas. Bom, mas isso nos leva a pensar num outro aspecto. Ninguém conhece a Deus por acaso. Ninguém aceita o sacrifício de Jesus por acidente. Por quê? Você vai dizer assim, ah, comigo foi com acidente. Não foi não, porque teve pessoas que influenciaram você durante a sua jornada a fim de que você viesse a conhecer a Deus. Ou seja, nós somos a ponte através do qual Deus anda da nossa vida, do nosso coração até o coração das pessoas. Relacionamentos são a chave para que pessoas venham conhecer o plano de Deus. Deus utiliza relacionamentos. A Bíblia diz, então, em Lucas capítulo 16, versículo 9, na nova tradução na linguagem de hoje, algo interessante, diz assim, por isso, Jesus dizendo, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ok? Usem para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, vai. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ela vai acabar. Estes o recebam nas moradas eternas. O que que Jesus estava querendo dizer com ganhar amigos? Jesus estava dizendo, ganhar amigos para a salvação. Você influenciar pessoas. Você usar a sua afluência como influência. Aliás, esse é o próximo assunto que a gente vai falar aqui. Você usar a sua afluência como influência de pessoas e você usar os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos para que mais e mais pessoas venham a conhecer Jesus. Então, a única coisa que vai entrar no céu são pessoas. Por isso devemos usar os recursos que Deus nos deu para que pessoas possam entrar no céu. Esse vai ser o tesouro. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que alguém vai para o céu por sua causa? Gente, olha, por que que eu insisto com a igreja brasileira aqui? Tem hora que dá vontade de desanimar, tem hora que dá vontade de falar, não, eu vou trabalhar só com a igreja americana, sabe? Não vou trabalhar com a igreja brasileira, porque, sabe, é um desânimo. A gente fica meio desanimado, mas qual é a minha intenção? Veja só, um dia eu vou morrer. E você também. Mas quando uma pessoa investe numa igreja, a igreja continua. Vamos supor que daqui a 40 mil anos, não, tá muito longe, né? Vamos supor que daqui a 400 anos, ok? Alguém encontre você lá no céu e diga assim, olha, eu quero te agradecer. Vai falar, mas agradecer por quê? Porque, veja bem, eu li a história da comunidade Novo Começo. No ano 2012, olha, muito tempo atrás, você fazia parte de um grupo que não desistiu. Era um grupo pequeno, mas você não desistiu. E porque vocês não desistiram, e você foi tão importante na continuação do ministério dessa igreja, eu fui alcançado. E eu estou aqui hoje. E sabe quanto tempo foi depois que você morreu? Foi 390 anos depois que você morreu. Mas através do seu ministério eu estou aqui hoje. Você nunca sabe o que vai acontecer. Quando você investe em pessoas para que pessoas, mesmo pessoas que você não conhece, pessoas possam conhecer a palavra de Deus, você está ajuntando recursos, você está ajuntando riquezas no céu. Terceiro investimento. São os investimentos nos propósitos de Deus. Nós sabemos que Deus tem 5 propósitos. Ok, alguém lembra quais são? Os 5 propósitos de Deus? Para lembrar é muito fácil, é só você lembrar da palavra pesca. Ok? Primeiro propósito é a pregação, ou seja, missões, ou proclamação. Segundo é o ensino. Terceiro é o serviço. O quarto é a comunhão. E o último, do A, é a adoração. Pesca. Esses são 5 propósitos que não apenas são os propósitos de Deus para a igreja, mas são para você. Mas quando a igreja vive em torno desses cinco propósitos, a igreja se torna frutífera. Quando é que eu invisto nos propósitos de Deus? Quando eu uso os meus recursos para que a minha igreja possa alcançar esses propósitos e, consequentemente, ensinar pessoas a viverem de acordo com esses propósitos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honre o Senhor, circula essa expressão, honre o Senhor com todos os seus recursos. Ok, interessante que aqui não diz assim, honre o Senhor com o seu dízimo, mas honre com tudo. Tudo que você tem. Agora vai ser um pouco mais específico. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Gente, o que, que significa primeiros frutos? Significa os primeiros 10%. Isso na linguagem bíblica se chama dízimo. Foi estabelecido por Deus como um símbolo. É um percentual que é um percentual de referência, para que ninguém que fique pensando, quanto deve ser? Meu Deus, será que é 50%? Metade eu dou para Deus? Não, Deus disse, 10%. 10%, Deus disse, esses são os primeiros frutos das suas plantações. Agora veja a promessa, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Há duas coisas embutidas nessa passagem. Celeiro cheio significa prosperidade. Celeiro cheio significa a bênção de Deus na sua vida. Você vai ter a bênção de Deus, não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar saúde, não vai faltar recurso, não vai faltar nada. Agora, a outra coisa é muito mais importante. Por quê? Porque a outra coisa representa uma comodidade. Como se diz commodity em português? Comodidade. Uma comodidade que não pode ser contida. Veja só, dinheiro pode ser contido, não pode? Você pode conter dinheiro num banco, criar uma caixa forte, recolher todo o dinheiro do mundo e colocar naquele lugar. Pode ser contido. Mas aqui está dizendo sobre uma comodidade que não pode ser contida, porque aqui fala assim, e os seus barris transbordarão de vinho. Gente, na linguagem bíblica, o vinho representa a presença de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher com o Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala do transbordar do vinho, é uma figura de linguagem para dizer a presença abundante de Deus na sua vida. Olha, você não quer mais nada. Você não quer mais nada se você tiver Deus na sua vida, absolutamente mais nada, porque Deus satisfaz completamente a sua vida. Por que Deus nos ensina a dar? Por que é tão importante? Por causa daquilo que o dinheiro representa. Nós vimos nessa série que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno. Por quê? Porque nós temos dificuldade com o dinheiro. Nós valorizamos o dinheiro, nós valorizamos coisas, nós apegamos a coisas temporais. Agora, há um versículo na Bíblia que é extraordinário, aliás, é uma coleção deles, são vários, numa sequência. Está lá no livro de Jó. Olha só que coisa interessante. Jó capítulo 22, versículos 24 a 28. Se o ouro mais precioso não tiver valor para você. Ok. Lá no Brasil, a gente vai numa joalheria e você, quando compra ouro, geralmente, a não ser que o ourive seja safado, ladrão, picareta, né? Salafraio, ele vai te vender um ouro que não seja 18 quilates. Mas geralmente, supõe-se que o ouro seja 18 quilates. Quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, a gente descobriu que o ouro comum aqui é 18, 14, é ouro 14. Ok? É perfeitamente aceitável. Para uma pessoa que não conhece, olha, é a mesma coisa. Agora, alguém já ouviu falar no ouro 24 quilates? Já. Ok. O ouro 24. É, quem tá procurando de anel, coisa e tal. Ok. É, o ouro 24 quilates seria praticamente o ouro puro. Ok? Aqui está dizendo assim: se você não valorizar esse ouro, se esse ouro não tiver valor para você, que são as coisas que os homens valorizam, e for como pó ou as pedrinhas do ribeirão. Ok, você chega em casa e antes de você entrar na sua casa, o que, que você faz no tapete? Você tira o pó. Eu sei que alguns, né, quando chegam em casa, a esposa fala assim, bate o sapato lá fora. Você tem que tirar o sapato e bater para tirar as pedrinhas, tirar o pó. E fica lá fora. Você fala assim, isso não vai entrar na minha casa. Não tem valor. Qual a razão de eu trazer sujeira, trazer pó para dentro da casa? Se você considerar o ouro como se fosse aquela poeira que você larga do lado de fora da sua vida, aqui diz, olha, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro. Será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo que você fizer, o que, que diz aqui, gente? Tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Que coisa, né? Por que, que você valoriza? Valoriza o ouro. Está na hora de você começar a enxergar o verdadeiro valor eterno das coisas. Estão vendo aquela nota ali? Quando eu era garoto, o dinheiro no Brasil era assim. Aliás, era um dos dinheiros mais bonitos que existia, né? Era lindo o dinheiro. Viu? Não era desse tamanho, né? Era. Mas valia alguma coisa. Um cruzeiro. Um cruzeiro. E olha, vamos supor que até o final desse ano o governo dos Estados Unidos decidisse que a moeda corrente passasse a ser o euro. Ok? Então o governo estabeleceu o seguinte, olha, o dólar vai funcionar até o dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro de 2013 só vai ser euro. O que, que você faria? Eu garanto que se você tivesse algum dinheiro, você já começar a trocar amanhã mesmo. Você ia deixar só o suficiente para você viver, porque o euro não seria aceito antes do dia 31, ok? Você deixaria só o dinheiro suficiente até o dia 31 de dezembro. No dia 31 você ia no banco e ia trocar a mixariazinha que sobrou. É como se a viagem que você faz ao Brasil, não é isso? Você leva a dólar, chega lá, troca, mas na hora de vir embora, você fala, estou com um monte de real que não vai adiantar nada nos Estados Unidos. O que, que você faz? Você troca de novo. Porque você não quer trazer dinheiro do Brasil para cá, que não vai funcionar. Bom, um dia, isso vai acontecer na sua vida. Um dia você vai ver tudo aquilo que você tem perder o valor. Tudo. Sabe que dia vai ser? O dia da sua morte. Sua vida na Terra vai terminar. Mas você vai viver para sempre na eternidade. Todas as coisas materiais vão ficar para trás. Só o que você enviou adiante de você terá valor no céu. A minha pergunta é a seguinte, o quão rico você será no céu? Certa vez um sujeito morreu e chegou no céu. E ele começou a encontrar os amigos dele. Ele era crente, frequentava a igreja, era fiel, encontrava os amigos. E ele começou a ficar impressionado com as mansões em que os amigos moravam. E o anjo que estava encarregado de mostrar para ele onde é que seria a casa que ele iria morar, o anjo levou ele a um casebre. Era uma casa muito simples, era um verdadeiro barraco. Ele ficou tão desapontado quando ele viu, ele achou que aquilo fosse uma brincadeira, mas o anjo falou, não, isso é sério, rapaz. Aí ele falou assim, não, eu não entendo. Por que que os meus amigos têm uma mansão e eu recebi esse barraco? O anjo respondeu para ele, isso foi tudo que deu para fazer com aquilo que você enviou. Nós fizemos o melhor possível com o que você enviou para cá. Onde é que eu ponho meu dinheiro? Mostra o que valorizo. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 21, pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que você está acumulando tesouros? Se você acumula tesouros aqui na terra, o que é mais importante para você são as coisas da terra. E eu deixo dizer uma coisa para você. Se as coisas que você valoriza estão aqui, cada dia que passa, você está ficando mais distante das coisas que você valoriza. Porque cada dia que passa, você está mais próximo da morte, mais próximo de ir embora. Mas se as coisas que você valoriza estão no céu, Cada dia que passa, você está mais próximo delas. Porque um dia você estará lá. Qual é o melhor investimento? É você usar tudo que Deus põe na sua mão. Tudo. Para a glória dele. Para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor dele e possam ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina claramente que o melhor investimento que podemos fazer com a nossa vida é um investimento em pessoas, a fim de que pessoas sejam abençoadas, necessidades sejam supridas. O nosso maior investimento, melhor investimento, é a oportunidade de ser parte do seu plano, de tal maneira que pessoas também possam conhecer a Cristo, pessoas que não são crentes possam conhecer a Cristo e um dia estarem conosco no céu. E o teu plano, Senhor, é que sejamos fiéis na administração dos recursos, a tua vontade é que sejamos fiéis na administração dos recursos para que os teus propósitos para a igreja, para os crentes, sejam cumpridos. Nós te agradecemos porque não existe nada melhor do que isso para fazer com os recursos que o Senhor nos entregou. Pedimos a tua bênção e a coragem, Senhor, para acumularmos tesouros no céu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Tiago vai nos abençoar com uma canção. Estaremos tendo a oportunidade de entregar ao Senhor as nossas ofertas.